vigilância. Aidente, 3.002, na malha 6326. 03, prossiga, na escuta. Solicito regresso, precisa da presente, descendo ainda na área restrita para 1.010. Para 1.010 na área restrita e após regresso para a cadeia do Chile Salvador. Gente, desce em condições visuais para a altitude de 1.000, ação com o código 1012. Desde considere altímetro 1012, o Olimpo 03. Bom, poderia confirmar o ajuste? 1012. Visão 54, passou Luna, completa LS, torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, boa tarde. Torre Salvador, está 3154. É 3154, boa tarde, tem autorizado pouso, pisto 10, vento 090 graus 1629, ajuste 1012. Então 3154. Livre pouso, não no 0, está 3154. Prossiga, 01. Ainda em operação policial, vai fazer operação aqui no Parque de Iguaçu e no 510. Gente, Guardião, 01. Oleão, Mike Eco 20 ingressando no CTR e chamará para a descida. Gente, Mike Eco 20. CNMR 326, autorizado 2010, 1012, via chegada a mar e chame localizador. 2102, para trás, avisado, 6326. 2154, falou 09, livrar direito no 21, no décimo andar. 3219, boa tarde. Salve Salvador, boa tarde, tá 3154. Boa tarde, pousou, livrou, táxi via Alfa, primeira esquerda via pátio 3. Chame para o ingresso do pátio principal, a posição é portão 7 do pátio 1. Gente, Alfa, quilo eu levo pátio 3, pátio 1, portão 7, 3154. Solo Salvador 4065, posição 8 para o puxo estacionamento. Autorizado, chame táxi azul 4065, estacionará um Airbus da TAM à sua direita no portão 7, ok? Ok, está autorizado 4065. Descendo no pátio 1, 3154 para o 07. Afirma até o 7, observar o Embraer da Azul puxando no 8 sem interferir no seu estacionamento. Sim, 3154. O tabela está com a sua média aí. Controle em Salvador, Rono 648, São Romeu. Rono 648, estou assistindo a identificação. Vou na pura demais para a chegada a mar e desça até nível de voo 050. 050, precisa a chegada a mar. Xanem 326, chame torre 118, décimo 6. 86, boa, até amanhã. Torre, boa tarde, Xanem 6326, estabilizando a RS. Oxanar 6326, boa tarde, tem autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 1 no 629, ajuste no 0, 1 no 1. 0 no 69, 1 no 0, 1 no 1, livre pouso, embaixo de chegada, 6326. Grafica. Controle Salvador, esse é Oxanar 6314, informação Romeu, separar 1 no 80. Acionamento 314, vou na proa de Mari para a chegada Mari, desça até nível de voo 060. Mari 060, ainda deve manter 2609 ou pode acelerar? Aguarde. Voo no 648, informe velocidade. 280. Sente. T15, táxi autorizado via Pátio, Juliet e Alfa. Ao ingressar na Alfa, transfira para a torre 186, altímetro no 011 agora, 1011, boa viagem, azul. Sente, é, Pátio, Juliet, Alfa, na Alfa 186, o azul 4065, 1011, obrigado, bom trabalho. Salvador, azul 4032 com a Romeu, patroa de Mari, nível 170. Azul 4032, acione identificação, vou ir na proa de Mari para a chegada Mari, desça até nível de voo 080. Ficou Mari 080, quando ideal 4032. Confirme, azul 4032. A descida até 80 então, com 4032, né? Estimativo, até o 080. Copiado, 080. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o canal 4790, informação Romeu. Canal 4790, acione identificação. Desça na chegada Mari até nível de voo 090. Chegada Mari, nível 090, para o canal 4790. Controle, o Mike é comido através de 14 visual, com cara. Aqui é convite, chame torre, 1 na noite, décima meia. 18:30, viu? O Xanema é 314, informe sua velocidade. 260, 6314. Gente. Pés, pulando o farol de Itapuã, instruções. Autorizado da presente, prosseguir base pela direita da pista 17. Reporte na base, vento 1000 graus, 189, ajuste no 09. Mike, é com Vitor. Vitor, reportará da base pela direita da 17. Chinem 6326, Solos 16, livrando 121 decimal 9. 121 decimal 9, 63, 6326. Solo, Salvador, Chinem 6326. 6326, pousou, livrou, ingresse Alfa, ingresse da sequência primeira esquerda via Aquilo, pátio 3, chame para ingressar no pátio 1, portão será 01 do pátio 1. Ok, Alfa, Aquilo. Prossegue pelo pátio 3 e chama para ingresso no pátio 1, no chão 6321. 6326. Pantanal 4710. Deturação para sequenciamento, curva esquerda, proa 044. Correção 045, limite ao localizador. Chega 045. Pelo localizador Pantanal 4710. Xanema 314, desça via até 3 mil pés, que é legal no 091. Via 3 mil pés, 1011, né? 314. Azul 4032, desça até nível de voo 050 na chegada Mari. 050 na Mari 4032. Azul 4033, voe na proa de Itap. Itap na proa 4032. Controle Olimpo 03. Olimpo 03, prossiga. Está no regresso da área pela radial 166, 20 milhas para a praça do visual em Salvador. Olimpo 03, mantenha-se em condições visuais, que negar no 091. Reporte a 5 milhas de Salvador. Reportará a 5 milhas de Salvador, Olimpo 03. Tá, né? Controle Azul 4065. Irá entrar no setor de Salvador por qual setor? Irá ingressar no circuito de Salvador. Está agora na radial 166, intenção a proa do farol de Tatuã e após em coordenação com a torre, que for melhor para a torre, ingressar no tráfego. Controle Azul 4065. Siga para o controle Salvador. O Azul 4065 cruzou 2 mil pés, está curvando à direita na proa de Leda. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Copiado, a autorização que tinha sido paga para a gente, 2 mil após 2 mil Leda, pode ser? Azul 4065, cumpre o perfil da saída da EL. Então a senhora está alterando para o perfil completo da EL, confirma. Azul 4065, após 2 mil pés, autorizado vai direto Leda. 2 mil Leda, 4065. Uno 648, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizador localizador. Ok, nós vamos efetuar o IS, tá bom? Uno 648. Estou voando no Serra Victor 366. Gente, voando na proa Serra Victor 366, reporte estabilizado. Voltarei. Voando 648, informe sua velocidade. Eu estou com 250. Gente. Xanamé 314, desça via para 2 mil pés, segue tráfego 12 horas, 10 milhas, passando 3 mil pés para 2 mil pés, é um Boeing da Gol. Via para 2 mil, segue tráfego 6314. Azul 4032, informe sua velocidade. 259, 4032. Gente. Pantanal 4710, informe sua velocidade. 2509. Gente. Pantanal 4710, desça até nível de voo 060. 60, Pantanal 4710. Olimpo 03, reporte no farol de Itapuã. Passará no farol de Itapuã, Olimpo 03. Olimpo 03, chame torre 118, décima meia. Chamar a torre 118, décima meia. 1648 estabilizado. Estabilizando ele S agora. Quando 648, chame torre, 1 na noite, 16:30. Logo. Chame 6314, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado no localizador. Pode estabilizar no localizador do X-Ray 6314. Pantanal 4710, curva direita para o 060. Limite ao localizador. Direita 060, emitindo ao loco, Pantanal 4710. Iniciará com os para com curva pela esquerda, está em graça no tráfego para a placa remetida. Está ok, sente o Olímpico 03, com curva à esquerda, inicia o primeiro 360, será autorizado posteriormente ao tráfego, se possível, que está passando o marcador externo, após o tráfego prosseguir para o circuito, ok? Afirmativo, manterá a espera, 1.500 pés, farol de Tatuã, aguardando a sua liberação, 03. Positivo. Salvador, minha Gol, 648. Olha, 648, boa tarde, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pisto no zero, vento uma centena, 189, ajuste de altímetro no zero, no ano, voo no 648. Ele pousa, não, não, zero, voo. Passa não, 47, no zero. 060, passa não, 47, no zero. Passa não, 47, no zero. Aguarde para descida. Ah, 7, no zero. Azul com a 032, desça para 2.000 pés, que é negão da 091. Canal com a 710, curva à esquerda, proa 025, limite ao localizador. Esquerda 025, limite ao loco, canal 4710. Azul com a 032. Curva direita, proa 060, limite ao localizador. Direita 060, limite lock, 4032. Localizador, 6314. 6314, semi torre, 1-9-3-6. 2230, o passaredo 2231? É o 2230 da passaredo, João. É, informação. O meu, por gentileza, o 260 para conquista. Quanto cópia? Primativo. Conquista 260, decolando a 10, com curva à direita. Após a colagem, perfil da Gol Leval, após direto Conquista. 5536, transponder, controle opera em 1-9, decimal 8. Tá, final, ele é X-Ray, 4-3-2. Foi direto 5536, 19-8-2-2-3-0. Correto, passarinho, posição remoto, chama quando pronto para o puxa, senão. Uma na Fernando, 1-3-3, décima 2-5. 2-1-3-3-2-5, ó. Pantanal 47, 1-0, curva direita para 070. Direita 070, Pantanal 47, 1-0. Vai fazer o cruzamento do campo e ingressar na perna do vento. Fazer a base curva com curva pela esquerda. Positivo, a nossa intenção é essa também, manter a proa do farol de Tatuã. A intenção é a gente cruzar o campo aqui na proa da torre de controle para a perna do vento. Ah, tá, muito grato. Como é que estão, prossiga? Acende 3-4 e 0-1-2-4. 1-2-1, decimal 9. Direita, 1-2-1-9, 6-4-8. Olimpo 03, informe se está visual com um R-Bos aproximadamente 3 milhas para cabo 0-1-0. 1-9-2, informação Romeu. 3-1-9-2, acende identificação da chegada a Mari, desça até nível de voo 050. É o 050-3192. Bem-vindo, Prossiga Alfa, Kilo Pátio 3, e reporte para ingressar no Grande Pátio. Afirmativo, Alfa, Kilo Pátio 3, reporta para ingresso no Pátio, no 648. 1-3-0. Desconsidere, Pantanal 470. Puxa, né, 6-3-1-4, visual com Olimpos, 1,5 milha na final, baixa série de trabalho. Avistado, tem autorizado pouso, 1-7-1-8-9. É, autorizado pouso. Olimpos 03. Escuta. A que em curva agora à direita, mantenha a perna contra o vento, aguardando as instruções. 649. Tem que ir à direita, mantendo contra o vento, aguardando a instrução. Tripo 03, tráfego já pousou. Curva agora à esquerda, ingresse na perna do vento da pista no zero. Pode descer para 1000 pés e reportar para girabase. Positivo, curvando à esquerda para ingresso na perna do vento. Para 1000 pés, cortará para ingresso na base. Olimpo 03. Firmo. Faixa na 6314, solo 30, livrar direito no 21, décimo 9. Direito 219, 6314. Estação 470, aguarde curva para o localizador. Guardará. Solo Salvador, o Xanel 6314, liberando na foca. Bem-vindo, Alfa Quilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, 6314. Alfa Quilo, reporte para ingressar no principal, 314. Fogão no 648, pátio principal, portão 612. Afirmativo, portão 612, no 648. Avisou o localizador, 4032. Casa 32, Chamitou e 1936. 2,6, boa. Confirmar o vento para o Olimpo. 0,32 a 3 milhas do externo, estabilizado localizador. Olimpo 03, vento, uma centena, 1,62 é nosso. Faça um 360 pela direita, reporte interceptou na perna do vento. 360 pela direita, reportará interceptando a perna do vento. 03. Azul 4032, tem autorizado pouso, vento uma centena, 189, ajuste no 09, 4032. 109, livre pouso, 4032. Tem nível de voo 050. Posição, portão 05. Prossegue direto para o 05-6314, obrigado.